Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ler o primeiro livro de Crônicas, o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu tenho orado e tenho um compromisso com Deus de ler a palavra com vocês. Quero agradecer o retorno que alguns irmãos têm nos dado através de telefonemas e sobretudo o retorno de todos que têm ouvido a palavra do Senhor, um número que cresce a cada mês. Então, vamos ler 1 Crônicas 3, e como são textos de genealogia, vamos ler, se possível, 1 Crônicas 3 e 4. Eu vou controlando aqui pelo tempo, para que não seja cansativo a vocês, tá bem? E ao mesmo tempo você seja edificado, porque a Bíblia diz que a própria palavra, né, a própria Bíblia é divinamente inspirada e poderosa em Deus para operar em nossas vidas, para gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela é totalmente inspirada. Mesmo nesses livros de genealogia, eu creio que quando nós abrimos a palavra, embora não sejam textos como Salmos, Provérbios, os livros do Êxodo, os Evangelhos, as cartas apostólicas, mesmo assim, o Senhor nos abençoa, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3 e capítulo 4, mas antes eu quero ler com vocês uma mensagem que recebi. Quem é o Cristo? Em Marcos, capítulo 12, 35, 37 a 37, Jesus no templo aproveita a ocasião para ensinar os fariseus a respeito de sua verdadeira identidade. Ainda que fosse alvo de constantes armadilhas e oposição, mais uma vez ele responde com graça e sabedoria, retornando o bem por mal. Jesus demonstra que o Messias não seria um simples homem, como muitos pensavam, mas Deus e homem ao mesmo tempo. Citando o Salmo 110, pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, pelo Espírito Santo, disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Se Davi chama o Cristo de Senhor, como poderia ele ser apenas seu descendente? Com isso, Jesus revela que sua filiação divina é superior às categorias humanas. Ele é o Filho de Deus, digno de adoração e fé. Hoje essa verdade permanece vital. Quem é Cristo para a humanidade? Ao longo da história, muitos deram e ainda dão respostas diferentes. Mas mais do que o que dizem por aí, a pergunta se volta a você: quem ele é em sua vida? Apenas um mestre sábio ou o Senhor glorioso, digno do seu amor e obediência? O texto é de A.C.Barrou e nós louvamos a Deus por esse texto, porque Jesus é o Cristo. E agradecemos o pastor Paulo Bueno por nos ter enviado esse texto. Ele é da Igreja Presbiteriana, já foi da Igreja Metodista, está encerrando a última fase ministerial, né? Não sei quantos anos Deus tem para ele, mas já iniciamos, eu também já iniciei. Não é mais o tempo da conversão, nem o tempo dos primeiros anos de ministério, mas o texto mas uma época onde nós já iniciamos o caminho para a nossa glorificação. Espero que seja o maior tempo possível, porque ele é uma bênção, Pastor Paulo, mas é o tempo, quem sabe, é Deus. Um abraço, Paulão, um abraço, Zilma, um abraço a toda a família. Vamos ler então. Eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, o primogênito, filho de Ainoam, de Jezreel, o segundo, Daniel, de Abigail e de Carmeio. Querido, só para destacar aqui no primeiro livro de Crônicas, o rei Davi é a figura central, tá bem? No primeiro livro de Crônicas, o foco é o rei Davi. No segundo livro de Crônicas, o foco é no reinado de Salomão. Então, falando de Davi, cujo reino tem implicações eternas, a genealogia de Davi se estende até o exílio. Inclusive, Jesus Cristo, o Messias, era humanamente descendente de Davi. As Escrituras apresentam três listas dos filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Hebrom primeiro, depois Jerusalém. A partir do versículo 2 agora. O terceiro filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itream, de sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, seis filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais de 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã, Salomão. Os quatro filhos que ele teve com Batseba, ou Batseba, como nós conhecemos, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Você percebe que Davi teve muitos filhos, né? Levou a sério aquilo de aquela frase que os outros povos, na verdade, tinham, não era orientação para Israel, mas Davi foi influenciado por essa ideia de fortalecer a casa. E eu diria com toda liberdade, sem perder o temor, haja fortalecimento, né? Bom, os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias, e o filho de Abias foi Asa. E o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. E o filho de Jeorão foi Acasias. O filho de Acasias, Joás. E o filho de Joás foi Amazias. E o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon, e o de Amon nasceu Josias, e de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Jeocaim, ou como conhecemos em português, Jeoaquim, foram Jeconiá, em hebraico, Joaquim e Tzidkiá, ou Zedequias, em português. A linhagem real depois do exílio. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Sanazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel, e Simei. Esses foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias, Selomite, irmã deles. Pedaías gerou ainda mais cinco filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Josabe Ezede. Esses foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus seis filhos: Hatus, Ilgal, Barlá, Nearias e Safate. Nearias teve três filhos: Elionai, Ezequias e Azricã. E Elionai gerou sete filhos: Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Irmão, esse é o capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor por esse capítulo. Se puder, ouça. Não deixe de ouvir. Isso vai agradar o coração de Deus. Quem tem uma herança wesleyana sabe que a Bíblia toda é o centro do nosso conhecimento de Deus, o que se chama conhecimento religioso. Então, ouça e continue ouvindo, leia e continue lendo sempre. Tá bem? Se for fazer leitura da Bíblia inteira, não pule nada. Deixe a palavra gerar fé em você, mesmo que você não perceba imediatamente, o Senhor estará operando isso. Agora o capítulo 4. Esses também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Quanto a isso, irmãos, prestem atenção: as tribos de Judá e Simeão estavam bem ligadas uma à outra. Tanto que o povo de Simeão acabou sendo absorvido por Judá e perdeu sua identidade. Veja a ausência em Deuteronômio 33. A genealogia de Simeão aparece em Gênesis 46, Êxodo 6, Números 26. Simeão ocupou três áreas destinadas a Judá e resultou que aquela tribo ficou politicamente incorporada a Judá. Pastor, por que isso é importante? É importante porque Judá é o centro do Reino do Sul. Se você quer se aprofundar mais na Bíblia, então você vai entendendo essa questão do Reino do Norte e o Reino do Sul, que toma muito daquilo que os profetas falaram. E depois da monarquia vai ser fundamental. No período da monarquia ainda, quando há divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, e depois da monarquia, a palavra dos profetas. Ok, eram filhos de Jacó por meio de Lia. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses formaram as casas tribais dos Zoratitas. Eis, portanto, os filhos de Abietã, Jezreel, Ismá, Idbás, cuja irmã se chamava Azeleoponi, e ainda Penuel, Aba, pai e mestre de Gedor, e Ezer foi o pai de Uzá. Esses, pois, foram os descendentes de Hur, o filho primogênito de Efrate e pai fundador de Belém. Olha aí. Azur, pai fundador de Tecoa, teve duas esposas, Elã e Naará. Naará gerou Alzã, Éfer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, de quem nasceu Anubi e Zorabeba. e as casas tribais de Aharel, filho de Harum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Iabetz, em português, Jabes, significando em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel, ao Deus de Israel, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Olha aí, você pode, inspirado em Jabes, ou orar a oração de Jabes, ou então fazer um outro voto, um comprometimento, uma súplica específica, pedindo aquilo que Deus lhe põe como propósito no coração. Falando de Caleb, Quelub, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Eston. Eston gerou a Bet-Rafá e Teína, pai fundador de Ir-Naás. Esses clãs viveram em Reca. Esses foram os filhos de Quenaz, Otoniel e Seraías. E esses foram os herdeiros de Otoniel, Hatate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra, Seraías gerou Joabe, pai fundador de Geharaxim, Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Esses foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elã e Naã. Filho de Elã foi Quenaz. Esses foram os filhos de Jealeléel, Zife, Ziza e Azareel. E esses foram os filhos de Ezrá, Leter, Mered, Éfer e Jalom. Mered tomou por esposa Bítia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai, Isbá, pai fundador de Etemoa. Sua esposa Judia deu à luz a Geredade, pai fundador de Gedor, a Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoá. Esses, pois foram os herdeiros da mulher de Rodias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemosa, Maacatita. Esses foram os filhos de Simão, Aminon, Rina, Beneanã e Tilon. E esses foram os filhos de Izi, Zoete e Benzoete. Irmãos, quando o nome está marcado pelo El, quase sempre é uma tributação, né, um louvor ao Senhor, porque El ou é um prefixo ou um sufixo que aponta para o Senhor. Quando você ouvir Ben, está falando de filho, né? Então, vá prestando atenção, e quem gosta de geografia, esses lugares todos, quando você olha para a geografia lá no Antigo Testamento, você vai achar muitos deles nas cidades e nos vilarejos. Vai dar algum trabalhinho, mas você vai saber onde estão esses lugares. Falando de Selá, esses, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá: Er, pai de Licá; Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais, daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joaze, de Saraf, que governavam em Maabe, Iene e Achuvi Lehem. E esses são registros da antiguidade. Esses eram oleiros e viviam em Netaim e em Gederá, próximo ao rei que serviam. Bet também tem a ver com filiação, tá bem? Os filhos de Simeão, eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibzão, que foi pai de Misbá. Os filhos de Misbá foram Ramuel, que foi pai de Jacur, que foi o pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azar e Sual, Bila, Azen, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclague, Bete Marcabote, Azar Sussim. Irmãos, irmãs, os pastores e pastoras, teólogos, fizeram geralmente hebraico 1, 2 ou 1, 2, 3, 4. E sabem isso, mas nem sempre a gente compartilha isso com os irmãos no sermão, porque isso toma tempo. Mas aqui é possível dizer, preste atenção no quando você for pronunciar, porque a pronúncia no hebraico quase sempre está, mesmo que não tenha acento gráfico, ela acentua a oxítona, tá bem? A última zerá, né? É zera ou zerá? Você pergunta. Zerá. Então, isso quando há um acento gráfico que foi colocado na nossa Bíblia, geralmente, porque entre eles eram mais consoantes, e mesmo se não houver um acento gráfico, o acento vocálico é um acento que favorece no hebraico as oxítonas. Não as paroxítonas nem as preparoxítonas, mas as oxítonas. Isso para aqueles que também se são apaixonados, se interessem, interessam mais pelo idioma, né? E eu particularmente gosto muito, né, do latim, do inglês, do português, do hebraico, do grego, o pouco que sei. Mas me chamam muita atenção os idiomas. Me chamam muito a atenção. Bom, versículo 28. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azar, Sual, Bila, Azen, Tolade, Betuel, Urmã, Ziclague, Bet Marcove, Azar, Sussim, Bet Biri e Saarim. Essas, pois, foram cidades até o governo do rei Davi. Eram proprietários das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas até Baalat. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias, estes registrados mediante seus nomes foram príncipes em seus clãs: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Geu, que foi filho de Josibias, neto de Seraías, bisneto de Aziel, e ainda Elione, Enai, Jaacobá, Jesoaias, Asaías, Adiel, Jesmiel, Benaia, e Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Assim, todos esses homens citados nessa lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Eu estou fazendo um acento maior, vocálico, para você entender, não são todas as palavras, mas muitos dos nomes e outras palavras do hebraico recaem vocalicamente, como eu disse na última, na oxítona, tá bem? percorreram desde o passo de Gedor, versículo 39, até o oriente do vale em busca de pastagens para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Ham, Cão, haviam vivido antigamente. Esses, pois, que estão inscritos nominalmente nessa lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas que moravam na região e os exterminaram completamente, como se observa até nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para os seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir, aniquilaram o restante dos amalequitas que haviam conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. Repito para quem está ouvindo pela primeira vez. Quando diz até os dias de hoje, é até o dia em que o livro foi fechado. Hoje, na autoria do livro, não é até hoje em 2025, é claro. Tá bem? Mas às vezes alguém está começando a ler a Bíblia e vai direto, né? Até os dias de hoje. Não, até o dia em que o livro foi concluído. E quando eu estou falando de assento para você, há várias especialidades na teologia. Alguns se dedicam à área pastoral, outros se dedicam à exegese, outros à teologia sistemática e assim por diante. Então, essas áreas geralmente não vão necessariamente dar tanto valor a essa questão linguística, tá bem? Mas se você se interessa por essa questão, então fique sabendo que os assentos foram como eu mencionei. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, e que essa palavra do capítulo 3 e do capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas abençoe sua vida. Eu tenho certeza que a palavra é inspirada por Deus e poderosa para operar em você o conhecimento do Senhor, é poderosa para curar, é poderosa para gerar fé, é poderosa para fazer tudo aquilo para o qual ela foi destinada, né? Que Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a unção na palavra com o Espírito Santo possa ser uma realidade presente na vida de todos os irmãos e irmãs. Que a graça, o amor, a unção poderosa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.